os ouvidos. Quando lembrar da gente, vou virando a roupa. Aí cê vai querer o meu beijo na boca. Com nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca. Quando lembrar da gente, vou virando a roupa. Aí cê vai querer o meu beijo na boca. Com nada cê me liga. Alto Valentes Snake. Esse nome tem pressão. O melhor para o pancadão e ponto.